deixou pra mim. Sei que não te amava, até ir embora daqui. Amor, por favor, vê se volta pra mim. E só tem o seu cheiro na cama de desejo. No espelho eu te vejo, penso no teu beijo. Aqui está tão frio, igual quando partiu. Aqui está tudo.